Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria complementar algumas coisas do tema da aula passada, que foi a questão do René Guénon. É sem dúvida um dos temas mais importantes do século XX, por um motivo muito simples. Quando eu expliquei que hoje em dia, onde a percepção imediata e comum que as pessoas têm da sua existência é baseada numa versão materialista, segundo a qual o que existe efetivamente é o mundo material e em cima dele existem as construções da mente humana, ou seja, nós temos natureza e cultura. Isso é de fato o modo como as pessoas veem hoje as coisas, a maneira espontânea, imediata de percepção. E contrastei isso com outras sociedades, outras civilizações, outras épocas em que a presença de elementos invisíveis era reconhecida como uma realidade cotidiana, anjos, demônios, etc. Hoje, quer dizer, o materialismo está tão avançado que as pessoas têm que explicar, quando aparece alguma coisa estranha, eles têm que explicar como extraterrestres, ou seja, como figuras corporais que vêm de um outro planeta, vêm de uma outra civilização, etc., etc. Sem excluir a hipótese de que isso talvez aconteça, eu mostrei ali num post do Facebook que havia vários problemas e várias autocontradições nessa teoria, né? Em primeiro lugar, o fato de que os extraterrestres aparecem com muitas figuras diferentes, muitos personagens diferentes, portanto, seriam raças diferentes, provindo de planetas, galáxias diferentes. O que seria então uma coincidência formidável de que planetas, civilizações colocadas em planetas tão distantes uns dos outros, alguns milhões de anos-luz, tivesse ao mesmo tempo a ideia de ir visitar o planeta Terra, né? Em segundo lugar, a ideia de que tudo que eles estão fazendo é baseado numa tecnologia muito mais evoluída, pressupõe, vamos dizer, uma ideia linear da evolução histórica das civilizações, quer dizer, elas têm que evoluir no sentido da tecnologia moderna, não há nenhuma outra possibilidade de evolução. E isso é uma ideia evidentemente simplória. Mas se eles têm essa tecnologia tão evoluída assim, se eles podem atravessar espaços intergalácticos que nós levaríamos milênios para percorrer, caso pudéssemos fazê-lo, então certamente eles têm essa tecnologia há muito tempo, desde muito antes daquilo que nós chamamos os tempos históricos, né? Da humanidade. E se eles têm isto, então é evidente que eles devem ter outros poderes também, entre os quais o de transmissão telepática. Aliás, comprovado em alguns depoimentos, né? Alguns das pessoas abduzidas ou que tiveram encontros, entre aspas, com os voadores, dizem que receberam ordens telepáticas. Então, se eles têm isso, é evidente que eles podem estar influenciando já a conduta dos seres humanos, sem que eles nem percebam. E se eles estão fazendo isso, então é natural que eles apareçam, apenas fiquem pairando no ar, sem jamais se revelar publicamente. Não custaria nada um deles dar uma entrevista para a CNN, né, ou aparecer ao lado do Donald Trump, né, num discurso presidencial. Eles nunca fazem isso, então a presença deles continua sendo discreta. E, ao mesmo tempo, onde exerce uma influência telepática sobre os seres humanos. Então, tudo isso aí me leva à conclusão de que eles são muito parecidos com os demônios citados na Bíblia. Não vejo outra maneira de encará-los. Quando diz, não, mas eles são mais evoluídos, eles vieram para o nosso benefício. Eu digo, bom, então me mostre uma cura de alguma doença efetuada por algum extraterrestre. Nós só temos, ao contrário, depoimentos de doenças causadas por extraterrestre ou pela visão de extraterrestre, pela experiência de extraterrestre. Então, tudo isso mostra um estado de confusão e de dificuldade de lidar com o invisível, com aquilo que está acima do mundo sensível. Ao mesmo tempo, nós vemos que na evolução da ciência física, a noção de matéria já foi totalmente diluída. Se você chega em física quântica, é impossível definir aqui como matéria uma coisa que cuja própria definição é apenas um quantum de energia, um quantum de não sei o quê, que se define apenas por uma quantidade. Tá certo? E é evidente que uma quantidade em si não basta para formar matéria nenhuma. Então é um quantum de alguma coisa, né? O Wolfgang Schmidt diz que a física quântica inteirinha se refere àquilo que Santo Tomás de Aquino chamava de matéria secunda, quer dizer, já não é a matéria-prima, que é totalmente desprovida de quaisquer propriedades em si mesmo, tá certo? Então existe um segundo tipo de matéria que já tem alguma propriedade, pelo menos quantitativa. Isso. Bom, pode ser, pode não ser. Mas o fato é que nenhum esforço sério se fez para contestar não o materialismo enquanto teoria, mas a percepção materialista do mundo. As pessoas que, por exemplo, imaginam que são cristãs, ou que são budistas, ou que são, continuam no seu dia a dia tendo exatamente a mesma, o mesmo tipo de vivência. Quer dizer, elas esperam que tudo que apareça na sua frente seja de ordem material, e o invisível está excluído. E o único autor que corrigiu isso profundamente foi o René Guénon. Então nós temos essa dívida para com ele. É absolutamente impossível você estudar as obras do René Guénon e não notar que a sua própria percepção das coisas está viciada. Sua expectativa, a expectativa materialista espontânea está tão arraigada em nós que ela neutraliza qualquer pretensão de religiosidade ou espiritualidade que você tem, exceto em casos muito raros de pessoas quase que predestinadas a isso. Então, a reintrodução de uma concepção na qual o invisível predomina sobre o visível, o latente predomina sobre o patente, que depois que você estudou, você vê que é a coisa mais óbvia do mundo, né? Quer dizer, aquilo que se manifesta fisicamente está na fase última do seu desenvolvimento. Tudo que começa, começa invisível ou secreto, latente, etc, etc. Isso é assim até na gestação humana, não é isso? Então, o predomínio do invisível sobre o visível, do latente sobre o patente, quer dizer, é um princípio civilizacional básico que foi totalmente perdido nos últimos séculos, não é isso? E o único pensador, ou autor, ou como queira chamar, que fez algo contra isso foi o René Guénon. Então, ele só com isso ele já representa um desafio temível a toda a civilização moderna. Daí o caráter paradoxal das reações a ele, como do Mircea Eliade, por exemplo. Não, você tem que ler todo o René Guénon, mas jamais o cite. Tá certo? Porque se você citar, você vai estar arrumando problemas. Tá certo? E o Mircea Eliade cumpriu isso. A obra inteira dele deve, sei lá, 90% ao René Guénon, e ele jamais cita, né? Então, o René Guénon ficou como uma espécie, vamos dizer, de escândalo que tem que ser abafado de qualquer maneira. Então, eu comecei a medir a força, o vigor das culturas nacionais pela sua capacidade de reagir de algum modo ao René Guénon. Aquelas que estão, vamos dizer, mais vivas e atuantes, elas percebem o desafio e de algum modo vai ter que responder a isso. Quer dizer, ou você concorda com o René Guénon, ou você examina criticamente, você contesta alguma coisa, você tem que fazer. Mas, em geral, a atitude foi a do C.S. Lewis, que disse: ah, esse é um charlatão, não quero mais saber, não falou mais. Quer dizer, isso aí é típica reação do sujeito que está fraco, não sei, não sabe o que responder, então ele se desvencilha do problema, não é isso? Em vez de enfrentá-los. Na cultura francesa você já vê um pouco mais de reação, pelo menos surgiram discípulos do René Guénon, em grande quantidade, e pessoas altamente capacitadas apareceram, sobretudo ali na França, apareceu na Inglaterra também, na Bélgica, na Suíça, certo? E o principal efeito da obra negra não foi o surgimento da tarika do Fritjof Fromm na Suíça, né? Então, ganhando adeptos entre nomes importantes da intelectualidade suíça. Então você vê que ali você já tem um pouco mais de vigor, mas em nenhum país eu vi isso tão profundamente quanto na Romênia. Todos os intelectuais romenos que eu conheci e a respeito dos quais eu li, leram René Guénon, estudaram e meditaram, tentaram se virar com aquilo de algum modo. Foram todos influenciados, positivo ou negativamente, Pero reneguei, não. Então, eu disse, bom, esse país que está relativamente marginal na cultura europeia, ele tem mais vigor sobre esse aspecto do que os outros, certo? Então, tudo isso nós temos que reconhecer. Segunda coisa que nós temos que reconhecer, e que eu enfatizei no artigo que saiu, acho, não sei se na revista Verbo ou qual que é, chama-se Arte Sacra e Estupidez Profana. Não, saiu na falecida revista Dicta, Amar Dicta. É. Saiu na Amar Dicta. É. E foi o René Guénon, o sujeito que restabeleceu o sentido do simbolismo sacro. As pessoas tinham perdido completamente. Né? Então, só entendiam o simbolismo como alegoria ou como figura de linguagem, sem notar que dentro desse simbolismo existe, mas é toda uma ciência, existe toda uma visão estruturada do universo por trás do simbolismo, tal como aparece, por exemplo, no livro do Louis Chabon Lacelle, Bestiário do Cristo, o Bestiário do Cristo, que é, bestiário é uma coleção de animais, então ele fez, pegou todas as igrejas da França, os animais que apareciam ou pintados, ou esculturas que representando o Cristo, né? E mostrando como aquilo efetivamente expressava qualidades reais do Cristo. Então, isso é toda uma linguagem que despertava a visão de certos aspectos da realidade do Cristo, que, por de outra maneira, se tornariam inacessíveis. Você pode desligar isso aí, por favor? Então, esta reconquista do simbolismo, portanto, a mera compreensão da possibilidade da arte sacra de outras épocas, isto foi trazido de volta inteiramente pelo René Guénon. Ninguém contribuiu para isso. Quando você vê outros autores escrevendo sobre isso, como por exemplo o famoso Campbell, parecem crianças. A compreensão que tem assim é meramente folclórica, por assim dizer. Então, tudo isso devemos ao René Guénon. Devemos também a ideia de uma doutrina metafísica mais ou menos uniforme que atravessa as várias épocas das civilizações, praticamente sem alterações. Isso que é uma coisa sem a qual a própria história do pensamento humano se torna uma coisa invertebrada. Ele mostrou que tem uma coluna, uma espinha dorsal. Tá certo? Tudo isso é nossa dívida com René Guénon. Porém, ali, a obra dele traz mais problemas do que soluções. O primeiro problema, que eu acho que já assinalei aqui, é o das iniciações. Onde, na verdade, se você acredita no René Guénon, tudo que você está lendo ali, você vai ver que o cristianismo esotérico, que representaria, vamos dizer, o núcleo do cristianismo, em face do qual a religião popular, popularmente conhecida como cristianismo, é apenas a parte exotérica, acertou, ou externa, teria se conservado secreta durante 1.700 anos e sobrevivido praticamente só na maçonaria. O que é absolutamente impossível, de vez que o próprio Cristo declara que ele nada ensinou em segredo. Então, ou Cristo estava mentindo e Guénon está dizendo a verdade, ou ao contrário, Cristo disse a verdade, René Guénon ou está mentindo ou está enganado. Mas há problemas mais profundos ainda que estão na parte superior da sua obra, na parte puramente metafísica. Alguns desses problemas eu já expliquei aqui, mas hoje eu vou explicar alguns piores. O René Guénon descreve o processo iniciático como o da transfiguração de um ser humano no absoluto ou Brahman. Brahman seria o infinito ou o que ele chama também a possibilidade universal. Possibilidade universal, absoluto e infinito são três nomes da mesma coisa vista sob aspectos diferentes. Acontece que isso aí, em primeiro lugar, contrasta com a visão judaica e cristã da criação. Na perspectiva do René Guénon, não existe criação nenhuma, existe um negócio chamado manifestação, ou seja, uma espécie de exteriorização do absoluto em formas temporais e contingentes que depois são reabsorvidas nele. Bom, até aí tudo bem, porque na própria Bíblia você vê que a criação será destruída um dia, substituída por um novo céu, uma nova terra, como diz ali na Bíblia. Acontece que eu uso muito a noção de possibilidade universal e o pessoal muitas vezes acredita que eu estou usando no sentido guenoniano, mas eu vou mostrar a diferença. Segundo René Guénon, a possibilidade universal ou infinita é aquilo que não tem limitações nem determinações de espécie alguma. Então, evidentemente, é a total e infinita indeterminação. Ora, a total e infinita indeterminação corresponderia à total impossibilidade de agir. Porque como é que o absolutamente indeterminado pode se determinar em qualquer sentido? Por exemplo, se há um ato de manifestação, como é que o indeterminado vai decidir se manifestar? Ele não pode se manifestar sem criar uma determinação. O que é determinação? É uma linha divisória entre, vamos dizer, o ser e o nada. Segundo René Guénon, a possibilidade universal, o infinito, está superior ao ser. É um supra-ser ou não ser, como ele prefere chamá-lo. Como é que a absoluta indeterminação pode se determinar a si mesma? Isso já é obviamente uma impossibilidade total, porque uma vez que ela tenha adotado uma determinação, acabou a indeterminação e acabou, portanto, a possibilidade universal. O meu conceito da possibilidade universal não é da total indeterminação. Eu tenho usado esse mesmo termo porque ele é perfeito, é possível. No sentido de uma estrutura da possibilidade universal. Eu uso muito esse termo, estrutura da possibilidade universal. O que implica que dentro da possibilidade universal você tem a distinção taxativa entre o possível e o impossível. Certo? Então, o René Guénon diz que a possibilidade universal contém todas as possibilidades de manifestação e as possibilidades de não manifestação. Para mim, que é um termo contraditório, mas não tem importância, não é esse o ponto. Em segundo lugar, como que poderia a iniciação transfigurar o indivíduo nesse absoluto e eterno, se esse próprio indivíduo já é definido pelas suas determinações e limitações? Tá certo? Então, à medida que o indivíduo ascende na escala iniciática, ele vai perdendo determinações. E essa ideia de perder determinações é identificada ao Guénon como uma espécie de uma escalada, uma superioridade. Quer dizer, quanto mais determinado você está, mais baixo você está na escala. Então, isso quer dizer que você passar do definido ao indefinido seria um grande avanço. Mas, se a possibilidade universal, sendo totalmente isenta de determinações, nada pode fazer, você está apenas subindo na escala da impotência. Se, ao contrário, nós concebemos a possibilidade universal como uma estrutura, uma ordem, ela tem determinações, ela tem limitações internas que ela não pode transgredir de maneira alguma. Tá certo? E este é exatamente o conceito de Deus, como aparece na tradição judaico-cristã. Deus tem regras que ele próprio não pode violar. Ele não pode fazer o mal, por exemplo. Isso. E, sobretudo, ele não pode se reduzir à impotência. Ele não tem esta possibilidade. Aí nós temos que voltar ao conceito aristotélico do ato e potência. Ato é aquilo que já está presente, que já está em ação. Já é efetivo. Um ato quer dizer efetivo, na verdade. E potência, embora nós usemos normalmente como sinônimo de poder, potência não significa um poder, significa apenas uma latência. É como nós dizemos, por exemplo, toda mulher tem a potência de ser mãe. Tá certo? Então, divide a potência entre ato primeiro, quando ela é fecundada, tá certo? E em ato segundo, quando ela dá à luz à criança. Então, ela já é uma mãe em ato, não apenas em potência. Em potência, quando ela tem 3 anos de idade, ela é potencialmente uma mãe. Então, a potência não é propriamente um poder, tá certo? Ela é, como dizer, uma hipótese que pode se manifestar ao longo do tempo. Ora, aquilo que está em ato não pode ser indeterminado de maneira alguma. porque não só determina a si mesmo, como tudo aquilo que ele faz em ato, efetivamente, já está determinado. Por exemplo, quando no Gênesis Deus diz, faça-se a luz, a partir da hora que fez, está feito. Ele não tem o poder de fazer com que isso jamais tivesse acontecido. Ele realmente não tem. Existem exceções, eu vou falar que a questão do pecado humano, nós vamos mostrar. Depois eu já, inclusive, escrevi alguma coisa a respeito. Mas aquilo que está determinado já representa uma autolimitação, tá certo? Da onipotência. Quer dizer, estou usando o termo onipotência, mas a possibilidade universal, tal como Genogo define, não tem nada a ver com onipotência, porque ela, de fato, é uma impotência total. Por mais que eu pense, eu não consigo imaginar como é que o total indeterminado pode se determinar a si mesmo no momento. Com base no quê? Quer dizer, se não existe uma estrutura da possibilidade, quer dizer, uma limitação clara entre o possível e o impossível, então, evidentemente, tudo é possível. E diz o Guénon, ele diz textualmente duas coisas. Ele diz, primeiro, que toda a manifestação já está contida em potência, na possibilidade, no absoluto. Então, quer dizer que a manifestação, o universo inteiro criado, ou quantos universos vêm a existir, estão para o absoluto ou possibilidade universal, como o desenvolvimento de um argumento está contido em potência na sua premissa. Mas, então, é uma mera decorrência lógica da existência. Então, não há propriamente a criação, há apenas o desdobramento lógico de algo que já estava em potência, contido no absoluto. Mas, se tudo está contido no absoluto, então nós temos que perguntar por que esta manifestação e não aquela. E segundo, se todas as possibilidades, segundo Guénon, todos os possíveis serão realizados de algum modo, tá certo? Então serão realizados possíveis opostos ou contraditórios. Tá certo? Então, aí nós vemos que não apenas a possibilidade universal é totalmente indeterminada, mas o mundo da manifestação também é totalmente indeterminado. Porque tudo, rigorosamente, pode acontecer ou desacontecer. Então, esse conceito, vamos dizer, é muito diferente do conceito cristão e judaico da onipotência, que implica por si mesmo uma série de determinações e estabelece, vamos dizer, um limite entre a possibilidade e a impossibilidade, e também aquilo que Leibniz mais tarde chamará dos compossíveis. Quer dizer, existem possibilidades, às vezes contraditórias, que são ambas possíveis, mas não são possíveis ao mesmo tempo, ou na mesma escala, ou sob o mesmo aspecto. Então, podem se manifestar em momentos distintos, tá certo? E de maneira distinta, mas não ao mesmo tempo. Como, por exemplo, o sujeito não pode nascer e não nascer ao mesmo tempo. Nós sabemos que é possível, o sujeito nasceu, não nasceu, as duas coisas são possíveis. Vamos dizer, estão durante a própria gestação, a gestação pode ir para frente ou pode pifar, pode haver um aborto espontâneo, pode haver um aborto forçado, tudo isso pode acontecer, mas as duas coisas ao mesmo tempo não é possível, né? Então, isso quer dizer que a possibilidade universal, tal como eu emprego o termo, ela é uma estrutura, ela é uma ordem, e portanto ela não pode de maneira alguma ser indeterminação total. É isso. Ao contrário do que diz o René Guénon, a tradição católica absorve a noção aristotélica de Deus como ato puro e diz: em Deus não há nada que esteja em potência, tudo que ele pode ser, ele já é. Então, você vê que a noção, essa noção de Deus, é na verdade é o oposto da possibilidade universal, tal como a define o René Guénon. Na possibilidade universal, tal como concebida pelo Guénon, praticamente tudo está em potência. Na possibilidade. Ela é constituída apenas de potência e não de ato. Porque você dizer, o ato indeterminado, existe o ato indeterminado? Não. Qualquer ato, qualquer coisa que seja efetiva, que esteja acontecendo realmente já está determinado. Então, ao contrário de Deus ser indeterminado, ele é cheio de determinações. E essas determinações é justamente o que nós entendemos como a lei divina, que obriga o próprio Deus tanto quanto obriga a nós. Quando Cristo Deus diz, quando Jesus diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, o que é isso aí? Isso é uma determinação total e definitiva. A própria noção, vamos dizer, da vida eterna, que na verdade não é a vida eterna, é o que nós dizemos, a expressão espanhola é mais exata, diz la vida perdurable, a vida que perdura. Né? Deus pode lhe dar a vida eterna, a vida perdurável, tá certo? Mas ele pode lhe dar a vida eterna no sentido em que ele é eterno? Não, porque ele não teve começo, nem terá fim, mas você pode existir sem ter um começo de jeito nenhum. Então, isto Deus não pode fazer. Então, ele já está determinado. Há uma diferença, vamos dizer, intransponível entre ele e a criação. Ora, se há uma diferença intransponível, então há uma diferença não apenas, vamos dizer, acidental, mas há uma diferença essencial. Ora, isso quer dizer que Deus e nós não pertencemos à mesma espécie. Nós não somos, aliás, o mesmo gênero, não somos espécies do mesmo gênero. Nós não somos uma espécie de Deus. E Deus não é uma espécie de ser humano, né? Então, para que na iniciação você se absorvesse totalmente no infinito ou possibilidade universal, seria necessário que vocês pertencessem à mesma espécie, que vocês fossem, pertencessem ao mesmo gênero, que houvesse uma homogeneidade. Mas, na verdade, nós, como criaturas que não podemos, em hipótese alguma, ser eternas, apenas perduráveis, nós simplesmente não podemos nos converter numa coisa eterna. Dá para entender? Você pode ganhar uma vida perdurável, uma vida que não vai terminar. Mas você não pode ganhar uma vida retroativa, onde você existisse antes de existir. E Deus, se existiu desde sempre, ele ter esta capacidade, ele ter esta força de ser eterno, é uma coisa que nós não podemos compartilhar jamais. Não há iniciação que possa nos dar isto. Portanto, vamos dizer, na escalada iniciática espiritual, você jamais pode ser reabsorvido em Deus no sentido de se transfigurar nele. Você pode ter algumas das propriedades dele que sejam compatíveis com o estado humano, seja no estado humano terrestre, seja no estado humano celeste. O estado humano celeste, ele também tem essa característica de que ele teve um começo. Você chegou lá numa certa data. Tá certo? Isso não é retroativo. Ainda que você suponha que na vida eterna você tenha a capacidade de percorrer mentalmente outras épocas, eu acredito que tem. Quer dizer, você pode visualizar, né, coisas que se passaram no planeta Terra antes de você nascer. Mas isso será apenas, vamos dizer, uma transfiguração intelectual, cognitiva, não substantiva. Quer dizer, você pode. A sua visão de tempo, evidentemente, se alarga formidavelmente, para dentro e para trás, de modo que você possa conhecer épocas anteriores à sua existência terrestre, mas não que você possa estar lá como personagem. Vamos supor que você possa ver, né, as guerras púnicas, ou as guerras napoleônicas, ou qualquer coisa, mas você não pode estar lá. Não é isso? Então, isso quer dizer que o topo da escalada espiritual é concebido pelo René Guénon de uma maneira 100% utópica, na qual há, efetivamente, você participa da indeterminação do absoluto, inclusive essa indeterminação temporal. Claro, quando você vai para lá, você está livre da determinação temporal terrestre, mas pergunto eu, existe alguma temporalidade na vida celeste? É claro que existe, porque lá acontecem coisas. Não é isso? Então, veja, você nota isso, por exemplo, no livro do Monsenhor de Ségur, pessoas que estavam no inferno e que voltam para falar com ele, ou nos casos de experiência próxima da morte, em que o indivíduo esteve clinicamente morto e tem visão do paraíso, etc. Você vê todo lugar, você vê coisas acontecendo, tanto no céu quanto no inferno. Então, algum tipo de temporalidade existe, não é uma indeterminação temporal. Ora, Quando nós dizemos que a eternidade, segundo Boécio, é a posse plena e simultânea de todos os seus momentos, nós entendemos que, evidentemente, só Deus tem isso. Ele tem isso existencialmente, ou seja, ele é agora o que ele foi e será em todos os tempos. O ser humano pode participar disso? Não, só cognitivamente, substancialmente, não, porque isso implicaria existir antes de existir, né? Então, a maneira como Guénon descreve o topo da escalada iniciática é totalmente utópico e irrealizável. Então, ele está falando de uma coisa que jamais acontecerá, exceto em palavras. Isso é uma bolha de sabão verbal, é uma promessa absolutamente irrealizável. Então, nós vemos que a obra de René Guénon, ela tem, vamos dizer, uma parte mais material e histórica ligada às iniciações, e ela tem no topo a sua teoria metafísica. E no meio ela tem, por exemplo, o exame crítico da civilização moderna, nos livros A Crise do Mundo Moderno e O Reino da Quantidade. Você tem os livros sobre o simbolismo, como símbolos da ciência sagrada, que é uma coletânea de artigos, né, o simbolismo da cruz e outros. E no topo você tem a pura doutrina metafísica, que está ali no livro A Metafísica Oriental, O Homem e Seu Dever Segundo o Vedanta, etc, etc. Então, nós vemos que esta concepção, vamos dizer, do absoluto, ela é autocontraditória. Tá certo? E quando você objeta isto, a única resposta possível de discípulos do Guénon é um argumento de autoridade. É dizer, não, isso vem da tradição, está na tradição. E teve um rapaz que até começou a discutir comigo. Não, isso vem da tradição hindu, é confirmado por não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Claro, não me interessa, pode vir com 900 sábios e dizer isso. Eu digo, olha, vocês não vão fazer o impossível. E a absorção do ser humano na infinitude metafísica, ela é por si impossível. Não só por causa da diferença de gênero, tá certo? Mas porque esta absorção ela pode se dar no nível cognitivo. E aí entra um outro problema. Aristóteles disse: a alma é, de certa maneira, tudo o que ela conhece. Ou seja, o conhecimento, a partir de um certo ponto, ele é uma identidade entre o cognoscente e o cognoscito. Só que o René Guénon interpreta esta frase no sentido substancial. Ele tira dela a expressão sob certo aspecto, de certa maneira, e parte para assim: a alma é tudo aquilo que ela conhece. Isso. Então, bom. Essa confusão, então, vamos dizer, isso já não é uma fusão, uma identidade do cognoscente e do cognoscido, mas é uma confusão entre as duas coisas, é uma incapacidade de distinguir. O que não me espanta, que o indivíduo que está em busca da total indeterminação faça esta confusão. Então, é claro que não se trata, vamos dizer, de criticar a doutrina do René Guénon, não contrastando-a com a doutrina da Igreja, não é isso que se faz, mesmo porque ele não se propõe ser um expositor das doutrinas da Igreja. E ele também não se propõe fundar uma religião, ele não está disputando terreno com a Igreja Católica nesse sentido, ele está falando de doutrina, pura doutrina metafísica. Então, existiram várias reações católicas à obra do René Guénon, mas todas elas dizem: a doutrina católica diz isto, o Guénon diz aquilo, então nós ficamos com a doutrina católica. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou examinando a doutrina em si mesma, independentemente de tomar como ponto de referência a doutrina católica. Se as minhas conclusões elas se identificam com as dos críticos católicos, eu digo, é só por uma lógica interna da situação. Eu não estou tomando a doutrina católica como premissa. Eu nunca faço isso. Tá certo? Eu examino as coisas tal como elas se apresentam, tá certo? E eu espero que as minhas conclusões acabem convergindo com as da doutrina católica, de algum modo, ainda que não sempre de maneira evidente, mas eu acho que para um filósofo essa é a única atitude possível. Se você observa, então, os meios tradicionalistas inspirados no René Guénon, olha, eu acho que eu nunca vi tanta fofoca e tanta mentira em outra parte como eu vi lá. Às vezes parece o PT. Né? E se você perguntar, bom, você conheceu alguma pessoa santa? Eu falo, não, não conheci nenhum santo. Conheci pessoas assim, altíssimamente intelectualizadas, quase sublimes desse ponto de vista, mas que, às vezes, falhavam no julgamento de coisas até banais. O próprio Fritjof Schum, eu vi ele cometer erros, julgamento de pessoas, que é uma coisa incrível. Né? Ele não percebia assim, quem é o amigo, quem é o inimigo, tá entendendo? Fala, não é possível uma coisa dessa, tem muita falta de lucidez. Também é lógico que se o indivíduo se transfigura no absoluto, é evidente que ele deveria ter o poder sobre a matéria. E eu não tô vendo, não vi ninguém com poder sobre a matéria. Ao contrário, eu vi exemplos de impotência perante a matéria, por exemplo, quando o René Guénon sofria os famosos ataques psíquicos feitos por bruxos, que faziam materializar na frente dele um urso negro que o atacava e que ele aparecia com as cicatrizes das garras do urso. Né? Então, que poder sobre a matéria? Isso é exatamente o contrário. Se disser que bom, ele foi atacado por um urso e no dia seguinte ele não tem mais cicatriz machucada nenhum, falou, bom, então ele tem algum poder sobre a matéria, mas o contrário não é possível. Né? Então, em conclusão, a obra René Guénon é de uma utilidade formidável, desde que você não caia no deslumbramento e acredite que aquilo, e dê àquilo, vamos dizer, o valor e a envergadura de uma nova revelação, tá certo? Do tamanho da revelação cristã. Isso aí não é possível, mas o fato é que muitos discípulos do René Guénon não fazem isso. Né? Teve um deles que diz que o René Guénon era assim, era a bússola infalível. Eu digo, como infalível? Você não pode notar várias falhas nele, né? Agora, bom, o René Guénon de fato não transcendeu o estado humano. E não é o portador de uma revelação. Mas tirando isso, eu digo, bom, é um dos grandes pensadores do Ocidente, um dos maiores, talvez o maior do século XX, sob muitos aspectos. E devemos sempre tratá-lo com respeito e absorver, né, as lições dele. Bom, eu vou parar por aqui hoje e conceder um tempinho a mais para perguntas e respostas, porque na última aula não houve perguntas e respostas, tá? Voltamos daqui a pouco. Então vamos lá. Aqui, Nelson Filho pergunta: o senhor conhece obras que expliquem o simbolismo do rito extraordinário do latim na missa católica? Acaba de sair um livro importantíssimo pela Vida Editorial, que se chama Tesouro da Tradição, a Missa Tridentina. A autora chama-se Lisa Bergman, Bergman, traduzido pelo meu amigo Nestor Forster Jr. Tem duas perguntas que no fundo são a mesma. Aqui André Lira pergunta: uma obra de Guénon não poderia, digamos, converter um neófito em filosofia? Não seria perigoso lê-lo sem equipamento filosófico ou teológico como proteção? E o outro pergunta: qual seria o momento adequado para começar a ler René Guénon? Eu acho o seguinte, que sem uma cultura humanística e religiosa suficiente, não vale a pena entrar ali. Quer dizer, o poder, a lógica interna do René Guénon é uma coisa muito muito poderosa. E você começa, em geral, o pessoal começa lendo os livros sobre a civilização moderna, o Crise do Mundo Moderno e o Reino da Quantidade. Esses livros são, vamos dizer, de um poder persuasivo tremendo, e quase tudo neles está certo. Você não tem como dizer que não. Tá certo? Você vê aqui pessoas que odiaram aquilo que era o René Guénon não conseguiram refutar. O André Gide, por exemplo, ele disse: se o René Guénon não está certo, toda a minha obra cai por terra. E eu não sei como refutar aqui. Quer dizer, uma confissão de impotência, né? De fato, do ponto de vista do André Gide, aquilo seria irrefutável. Eu acho que assim, uma filosofia como essa só pode ser refutada desde dentro, pelos seus próprios elementos, não desde fora. Confrontá-la com uma outra doutrina, mesmo que seja doutrina da Igreja Católica, não funciona. Aliás, eu acho que você estudar qualquer coisa antes de você ter uma cultura humanística suficiente é perigoso. Por exemplo, o sujeito pega. Eu até estava vendo uma entrevista de um sujeito que estudou ufologia. Ele estudou ufologia há 30 anos, sabe tudo a respeito. Só que ele não, vamos dizer, as referências culturais dele são pobres. Então, para tirar ele da confusão aí, é quase impossível, né? Eu tenho uma pergunta. Tem uma A pergunta? doutrina da Igreja Católica e a metafísica e todo o ensinamento do René Guénon não são espécies do mesmo gênero, né? Não são. Como você diz. Então Não. não tem como refutá-los de alguma coisa que não é o que não está no mesmo plano que o René Guénon, que ele é. Você pode comparar, mas a comparação deve vir no fim. Primeiro você tem que examinar, vamos dizer, a doutrina dele em si mesma, como ela é. Certo? E não estudá-la para buscar refutá-la. Isso não se faz. Quer dizer, enquanto você está absorvendo a coisa, você tem que absorver com uma certa inocência, com uma certa até credulidade. Depois que você passa ao exame crítico, né? Quer dizer, só quando você tem ideia da estrutura inteira. Essa estrutura inteira eu já havia captado, vamos dizer, nos anos. Quando o Michel Weber deu o curso dele sobre a metafísica oriental na antiga escola Júpiter, e nós publicamos o livro, os comentários à metafísica oriental René Guénon do Michel Weber, eu naquela época já conhecia a estrutura inteira da obra René Guénon. Até ali eu não tinha feito nenhum esforço de análise crítica, eu estava apenas absorvendo. Absorvendo quer dizer, não é que você vai acreditar, você simplesmente aceita a coisa como está e espera que, vamos dizer, a realidade, o decurso do prazo te mostre, não faça a confrontação daquilo com a realidade da experiência ou a confrontação das várias partes da doutrina umas com as outras. Eu não vejo que a pressa em refutar leve a alguma coisa. Aí eu sigo o negócio do Leibniz. Leibniz diz, eu acredito em tudo quanto eu leio. Na hora que você está lendo, você acredita. Por que não? Qual é o problema? E quando ele fala, tem aquela expressão, decifra-me ou devoro-te, né? É, isso Era no daquela começo da vida expressão ele adotou a da expressão esfinge. esfinge, adotou o pseudônimo É. de esfinge. Mas eu acho que isso você só vai compreender por que ele adotou esse pseudônimo no fim, depois de você ter absorvido toda a obra, você repara que realmente é uma esfinge. Se você não conseguir decifrar o que ele está falando, você cai dentro do universo dele e você não tem como escapar. Quer dizer, não se trata de refutar, trata-se de decifrar o que ele está dizendo mesmo. Né? Você vê, por exemplo, a afirmação de que a manifestação está toda contida em potência no absoluto, está contida num dos primeiros escritos dele, que se chama o Demiurgo. Foi publicado quando ele tinha 20 e poucos anos. E muito mais tarde é que ele expõe a doutrina metafísica, já quase nos anos 40, 50. Né? Isso aí foi quase, acho que esse escrito, o Demiurgo, é de 1910, ou coisa assim, 10, 11. E a metafísica oriental já é de 1932, eu creio. E livros como Homens Seu Devir Segundo o Vento já são anos 40. É ali que você vai fechar, vamos dizer, a conclusão, entender por que que ele adotou o pseudônimo de Esfinge. Nós podemos dizer que a obra René Guénon praticamente não tem uma evolução. Ela tem uma evolução no sentido editorial, da produção escrita. Mas o pensamento dele não evoluiu. Estruturalmente o mesmo, do começo até o fim. Quer dizer, quando começou a escrever, ele já sabia tudo o que ele queria dizer. Ele diz que nada de que eu estou escrevendo é coisa minha, eu recebi de fontes tradicionais hindus e islâmicas, né? O que é verdade. Portanto, você não está discutindo praticamente com ele, você está discutindo com essas tradições, sobretudo com a metafísica hindu. Né? Mas ele usa a metafísica hindu, mas ele não está estruturalmente ligado, organicamente ligado a uma tradição hindu. O que seria impossível, porque no hinduísmo não se entra, só quem nasceu na Índia pertence. Então ele está ligado, evidentemente, à tradição sufi, na qual ele foi iniciado com 16 anos de idade. Então ele é praticamente, tudo que ele faz é uma expressão de ensinamentos recebidos de um mestre sufi, que foi o Sheikh Elich el-Kebir. Depois ele se casou com a filha de um sheikh, não lembro se foi exatamente esse Elich el-Kebir ou se foi outro. Foi outro. Mas ele recebe essa iniciação muito jovem e quando ele começa a escrever, ele já sabe tudo o que ele quer dizer. Tá? A doutrina está pronta para assim, ela só a exposição se adapta às conveniências do momento, mas é essencialmente a mesma. Então, mas só quando você leu a obra inteira e captou a estrutura interna do conjunto, aí é que você entende o que ele quis dizer com a esfinge. Quer dizer que, de fato, tem uma agenda secreta. E como eu demonstrei no ensaio As Garras da Esfinge, essa agenda secreta é a islamização do Ocidente, não é outra coisa. Então, essa obra, por mais que toda hora ele alega, não, meus interesses são puramente metafísicos, doutrinais, teóricos, não tem nada a ver com a realidade histórica do momento, isso não é verdade. A obra dele é uma intervenção histórica e das mais eficientes que já houve no mundo. Mais eficiente que a do Antônio Gramsci. Mais eficiente, mais profunda e mais devastadora. Foi ele que arrombou as portas, ele e Gurdjieff, que arrombaram as portas do Ocidente para a influência islâmica. Claro que havia outros já que tinham aberto para influências orientais, isso já veio desde o século XIX, com Max Müller e outros. Né? E começaram, o Carl Jung contribuiu muito para isso, quer dizer, descobriram as aspas, sabedoria oriental e ficaram deslumbrados com ela. Claro que tem elementos riquíssimos ali, tem tesouros espirituais, sem sombra de dúvida, isso aí não tem como negar. Só tem um problema, ali não tem a presença, a ação real de Deus. É tudo, como se diz, é tudo na esfera cognitiva, nada na esfera da realidade. É como dizer, nada acontece ali, né? Só acontece na esfera histórica e política. Diga. E é curioso, não é uma pergunta, é só uma observação a partir de coisas que você sempre fala. Ele, é curioso isso, porque, segundo o que você diz, ele domina a doutrina do cristianismo. Não é? Sim. A doutrina, mas pergunto eu, que experiência real ele teve tudo isso? Nada. Ele frequentou a igreja durante algum tempo, casou com uma mulher católica, casou na igreja, mas, depois a mulher morreu. Isso foi todo. E escreveu durante algum tempo uma revista católica, adotando toda a terminologia católica, assim como em outros escritos ele adota a terminologia islâmica ou hindu. Quer dizer, ele de fato ele tocava essas várias tradições como um pianinho. Quer dizer, era uma cultura monstruosa, sem dúvida. Então, não é um autor que você possa fazer pouco, como o C.S. Lewis. Eu nunca fui um grande apreciador do C.S. Lewis. Acho o C.S. Lewis um gênio do romance. Com aquele livro Till We Have Faces, eu acho que é uma obra-prima. Mas, como filósofo, pensador, sempre achei o C.S. Lewis muito fraco. E ele empinar o narizinho perante o René Guénon, esse aqui é a formiguinha fazendo um pouco do elefante. Me desculpe. Os fãs do C.S. Lewis, que são muitos, me desculpem. Mas a mim nunca me convenceu muito, né? Se é para buscar um apologista do catolicismo, eu prefiro mil vezes o Dietrich von Hildebrandt, esse sim é um gênio, ou o próprio Chesterton. C.S. Lewis está em terceiro, quarto, quinto lugar, uma coisa assim, né? E na confrontação com o Guénon, ele foi, no meu entender, foi muito leviano. Quer dizer, o Guénon não é um charlatão de maneira alguma, né? Ele é um agente de uma civilização externa que está intervindo na história com efeitos absolutamente devastadores. E ele tinha perfeita consciência disso. E essa história não, nossos interesses são puramente espirituais, etc. É um pouco o disfarce, né? Um pouco o Sun Tzu, né? Não deixa o inimigo saber quem você é. Aqui, o Rudan Pereira de Souza pergunta: é possível haver simbolismo nas igrejas protestantes? Isso que seria uma contradição em relação a tudo que eles opõem à Igreja Católica. É possível, sim. A Igreja Metodista, por exemplo, conserva quase toda as imagens, né? O simbolismo é o mesmo. E no curso da missa, eles rezam o credo católico igualzinho, palavra por palavra. Quer dizer, quando você fala a igreja protestante, não dá para você generalizar, porque elas são tão diferentes umas das outras. Não é isso? O que torna, vamos dizer, sempre difícil você discutir com um protestante, porque cada um não responde pela igreja do vizinho. Você fala, ah, sim, é, protestantismo tem isso, tem isso. Ele diz, ah, mas na minha igreja não. Todos respondem assim. Então, não dá, você não pode discutir com 200 pessoas ao mesmo tempo. Aqui, Nilton Dive. Então, gostaria que o senhor me indicasse um bom livro de história e teologia católica. O melhor de todos é o do Martin Graban. Graban. É muito difícil de encontrar. Eu sugiro que você procure no bookfinder.com. Tá certo? Eu levei meses para achar um exemplar disso aí. Se você lê alemão, e lê alemão muito bem, o que não é o meu caso, você terá mais facilidade de encontrar no original alemão. Eu comprei uma tradução italiana, consegui uma. Rafael Estival. Quanto ao que o senhor disse sobre o pecado no Facebook, eu pergunto, como o fato de eu ter engravidado a mulher do vizinho pode desacontecer? Não, o que não desacontece é o nascimento e a existência do bebê. O pecado é anulado. Quando se diz aqueles que são salvos, não é que o seu pecado foi apenas perdoado no sentido de você não ser punido. Não é isso. O pecado é apagado do registro, como se nunca tivesse acontecido. Não me pergunte como Deus faz isso, mas é o que ele diz que ele faz. Então, é a justificação do pecador. Quer dizer, se não fosse assim, você iria para a vida eterna levando a marca do seu pecado. Não é isso? Você ainda teria a marca dele na vida eterna. E não tem. Você está lá como qualquer outra pessoa. Danilo Fernandes. Qual a diferença entre a faculdade estimativa e a intelectiva? Aquela capta o círculo de latência, e esta capta primeiramente a existência, o ser, bem como as essências e quididades. Bom, a diferença é exatamente essa, é o que você disse, você tem toda a razão. Daí pergunta ele, como é possível um bicho ter uma percepção estimativa se ele não sabe o que é aquilo que existe e o que, e que espécie de coisa essa percepção se refere? Bom, aí quem dá a resposta a isso é o Xavier Zubiri. Ele diz que o que os animais captam são apenas estímulos e eles podem facilmente julgar esses estímulos no que se refere a eles próprios. Por exemplo, um urso distingue o que ele pode comer do que ele não pode comer. Tá certo? Ele distingue o que é um bicho que ele pode atacar sem risco do que é um bicho perigoso. Ou seja, a percepção que o urso tem, vamos dizer, do veado e de um ser humano, é apenas relativa àquilo que interessa a ele. Quer dizer, é uma visão, é uma estimativa subjetivista, baseada nas suas necessidades, nos seus instintos, tá certo? Não na objetividade da constituição de cada um dos seres. Ou seja, ele percebe a diferença entre os seres, mas não é diferença ontológica. É uma diferença de estímulo. O estímulo que eles passam a ele é diferente. Tá certo? Então, é aí que diz o Zubiri, essa noção de realidade, ela é o correlato do modo de percepção humana. Só o ser humano tem percepção de realidade. Os animais, diz eles, têm apenas de estimulidade. E eu acho que essa é a explicação correta. Igor Michalichen. Qual a sua visão dos últimos acontecimentos na hora dos arautos do Evangelho? Como o senhor começou a aula mencionando o demônio, imaginei que tivesse alguma ligação. Não, não tenho, nem estava pensando nos arautos do Evangelho. Mas, de fato, aquele vídeo que passaram aí, né, do sujeito aterrorizando, né, uma mocinha para que ela fizesse o voto de castidade, que ela acho que nem estava entendendo direito que raio de coisa era, é muito impressionante. Quer dizer, a coisa é de uma estupidez, de uma violência psicológica, que é coisa de psicopata, obviamente. Eu não sei mais nada sobre essa organização, apenas sei que eles se organizaram dando uma rasteira na TFP, tomando os bens todos, com o auxílio de um bispo aí, tá certo? E desde então se fizeram, né? ocuparam o espaço. Mas depois deste negócio aqui, eu perdi toda a confiança que eu pudesse ter nessa organização. A origem dela já era meio suspeita, mas a gente não quer julgar. Eu falo, mas diante de uma coisa dessa, eu falo, não é possível. Pelo menos este sujeito, pelo menos esta estrutura, este é um psicopata, obviamente. É? Eu não sei os outros. Aqui o nome ficou na outra página. Rafael Menezes pergunta: poderíamos concluir que Guénon não entendeu talvez um dos principais fundamentos do cristianismo, que é Deus é a alteridade absoluta, isto é, há uma diferença intransponível entre o Criador e a criatura, mesmo quando na realização suprema desta mesma criatura? Sim, não é que ele não entendeu. Eu acho que ele entendeu o que ele fez, ele não aceitou, ele simplesmente não aceita esta alteridade. Por quê? Para ele, só o que existe é a possibilidade universal. O resto... Aí uma questão importante que talvez eu devesse ter explicado na primeira parte da aula. Na doutrina judaico-cristã, Deus é o ser necessário, ele existe necessariamente, ele é o fundamento de tudo que existe. E a criação, o mundo criado é contingente, quer dizer, Deus o criou, mas poderia não ter criado, ou poderia ter criado de uma outra maneira. Isto, na doutrina do Renguenon, não faz sentido. Por quê? Porque ele diz que toda a manifestação já está contida em potência. Tá certo? Então, ela faz parte dos possíveis. E, diz ele, todos os possíveis se realizam ou realizam, não necessariamente. Então, não há a diferença entre o necessário e o contingente. É como se dissesse, tudo é necessário. Quer dizer, se tudo o que é possível tem de acontecer necessariamente, então você não pode dizer que a criação, o mundo manifestado, é contingente. Ele é tão necessário quanto o próprio absoluto. Agora, se ele é tão necessário quanto o próprio absoluto, então eles são da mesma natureza. Então como é que é possível dizer em seguida que toda manifestação é uma ilusão e só o absoluto existe? É uma contradição tão óbvia que... Isso é hinduísmo, né? É a doutrina hindu, mas isso é uma falha dela, evidentemente. Não é isso? Então, se a manifestação é absolutamente necessária, ela não tem como não ser, tá certo? Então, ela é da mesma natureza do absoluto. Esse é apenas a exteriorização, né, do absoluto. Mas não há uma ruptura total, não há uma diferença de gênero, por assim dizer. Né? Mas se não há, como é possível que tudo isso, toda a manifestação, será considerada apenas uma ilusão? Se é da mesma natureza do absoluto, e se é tão necessário, como é que uma coisa que é necessária pode ser ilusória ao mesmo tempo? Essa é a pergunta que deveriam ter feito já naquele tempo René Guénon. Se você diz que é necessário, como é que é ilusório? Né? Então, é uma ilusão necessária? Que raio de coisa está falando? Agora, tem um autor, Lucien Meyrosse, que ele pegou muito bem e falou: o René Guénon não sabia o que fazer com esta doutrina da contingência. Então ele trocou a palavra contingente pela palavra ilusório. Mas ele está querendo dizer no fundo a mesma coisa. Né? Então, Luiz Lima pergunta: a doutrina de Guénon pode ser causadora do conflito entre a Igreja Católica e maçonaria? Não, ao contrário. Esse conflito já existia desde muito antes, tá certo? Quer dizer, por iniciativa de líderes maçônicos, não foi a igreja que comprou essa briga. Por quê? Porque a maçonaria vem de antigas iniciações de ofícios que eram perfeitamente católicas e conviviam bem com a Igreja Católica durante mil anos. Quando se constitui a maçonaria moderna, então os seus líderes, né, começam uma política francamente anticatólica, que não precisava existir absolutamente, era só continuar como era antes. Eu não sei por que eles fizeram isso, não tenho ideia. A história das origens da maçonaria moderna ainda é mal conhecida, tá certo? Se bem que hoje em dia estão pesquisando isso cada vez mais. E eu realmente eu não sei por que apareceu esta briga. Né? certamente houve influência cabalística e islâmica, neste caso, tá certo? É, mas eu não sei se essa influência por si determinou a coisa. Eu sei que eles de fato começaram uma guerra, mas também a coisa se agravou a partir da infiltração dos Illuminati. Os Illuminati foram fundados, não foram fundados junto com a maçonaria, foram fundados separados, né? Foram fundados na Alemanha por um tal de Adam Weishaupt. E os Illuminati, que tinham um programa francamente não só anticatólico, mas antirreligioso de modo geral, eles se infiltraram na maçonaria. Tem um livro importantíssimo por John Robison, Proofs of a Conspiracy, que ele escreveu e entregou uma cópia para George Washington. No tempo que George Washington era presidente, ele era um alto dignitário maçônico também. E ele ficou muito assustado com aquilo, porque ele não estava acostumado com a ideia de uma maçonaria anticristã. Tá certo? Mas o ingresso desses Illuminati na maçonaria deixou ali marcas profundas, que até hoje não apagaram. Então, esse conflito já vinha desde... Agora, ao contrário de criar um conflito, existem muitos guenonianos, como Jean Tourniac, por exemplo, que lutam para uma conciliação entre maçonaria e cristianismo. Essa conciliação não é impossível, mas, veja, a maçonaria é pequenos mistérios, é, portanto, mistérios do cosmos, não são mistérios propriamente espirituais. Então, isso aí tem que estar submetido aos grandes mistérios, evidentemente. Então, há uma relação hierárquica, e só quando a maçonaria aceitar essa submissão à Igreja Católica, não só à Igreja, mas à doutrina católica, é que uma conciliação será possível. Senão, não, eles ficam disputando espaço, né, numa coisa que eles não podem ter. Eles podem até dominar o plano da história, da política, etc., etc., quanto queiram. Na verdade, não dominam, não acredito que a maçonaria domine tudo isso. Mas podem ter uma influência muito grande aí, mas na esfera espiritual eles não apitam nada, essa que é a verdade. Também, esse é outro problema com o Guénon. Ele diz, olha, da tradição ocidental só sobrou a maçonaria. Então você quer dizer, só sobrou pequenos mistérios? Então como é que você pode restaurar a tradição a partir daí? Não dá, tá certo? Então, ou é Igreja Católica ou é nada. Wellington Camargo dos Santos. O senhor poderia dar o título e o nome completo do autor do livro que fala das pessoas que teriam visto o céu e o inferno, o inferno e o paraíso? São muitos autores e eu os citei todos no curso A Consciência de Imortalidade. Tem lá uma bibliografia do curso. Eu não vou poder, de memória, te dizer todos agora. Existem muitos. Não é certo? O mais popular é daquele menininho, Holton Burpo. Como é que chama o livro dele? Eu esqueci o título. Esse é o mais popular. Mas o depoimento do menino é muito impressionante. O menino ficou sabendo de coisas que ele não teria meios materiais de saber, né? Heaven is for real. O céu é real, né? Mas esse é só um livro popular. Existem muitos outros, mas estão lá na bibliografia do curso Consciência de Imortalidade. Tem um filme também desse livro. É, fizeram um filme também do livro, né? Aqui, Caio Soares. Na aula passada não ficou muito claro para mim em que sentido do termo, qual é o sentido do termo forma. O senhor falou da... Olha, segundo Aristóteles, a forma de um ente não é a aparência, o formato exterior do ente. É a fórmula, o algoritmo que o constitui como tal. Ou, para usar o termo do Mário Ferreira dos Santos, a sua lei de proporcionalidade intrínseca, que faz com que ele seja ele mesmo e não outro. Se você pegar dois seres da mesma espécie, tá certo? Que tenham aparentemente o mesmo formato, como dois gêmeos, por exemplo, eles ainda têm uma diferença, que é a diferença numérica. E isso faz parte do seu algoritmo. Quer dizer, este não é aquele, né? Ainda que em tudo mais seja igual. Este não tem as mesmas células daquele, eles podem ter o mesmo formato externo, mas estão distintos na sua forma individual intransponível, aquilo que o John Duns Scott chamava da sua esseidade, quer dizer, a essência daquela individualidade enquanto distinta de outra individualidade. Aí existe uma disputa entre Santo Tomás e John Duns Scott, que Santo Tomás dizia que a diferença entre dois entes da mesma espécie é puramente material. E John Duns Scott alega, a meu ver, com razão, que se a diferença entre dois entes fosse apenas material, então não haveria uma diferença de alma para alma. E a noção da salvação eterna seria incompreensível. Mas, bom, quando o caso Santo Tomás insistiu muito nisso, eu acho que as duas coisas são compatíveis uma com a outra, que não estão abordando o assunto no mesmo plano. A ideia do absoluto indeterminado seria a expressão metafísica do Deus do Islã. O Guénon estaria tentando transpor para a metafísica a ideia islâmica de Deus? Em parte, sim, mas essa ideia está muito mais explícita na doutrina hindu. Quer dizer, por exemplo, a ideia da total indeterminação, eu não vejo isso, não encontro isso em parte alguma na doutrina islâmica, embora esteja em alguns sufis. Tá certo? Mas está claramente na doutrina hindu. Mas o Guénon viu uma identidade perfeita entre essas duas tradições. Daí, Rafael Estival, em que medida as técnicas de manipulação psicológica, PNL, hipnose, estimulação contraditória, têm afetado os muçulmanos? Não sei bem os muçulmanos, mas têm afetado muito mais o Ocidente. Os muçulmanos, que eu saiba, eles têm usado técnicas muito mais primitivas. Por exemplo, quando eles convidam, eles pegam um sujeito que está vagamente interessado no Islã, convidam ele para o Paquistão, onde ele será submetido a pregações 24 horas por dia. Então isso se aproxima muito mais da técnica mais grosseira da lavagem cerebral chinesa, que é falar, falar, falar, falar, e não deixar o indivíduo pensar em outra coisa. Então eu não acredito que eles precisam muito de PNL. Os métodos são muito mais materiais, por assim dizer. Bom, então é isso. Não esqueçam que hoje termino as inscrições para o curso Política e Cultura no Brasil, né, que não é um curso novo, é um curso para quem perdeu da primeira vez, e ao qual eu vou acrescentar uma aula extra no fim. Durante a semana eu vou anunciar qual é, depois de encerradas as inscrições, eu vou anunciar qual será a data dessa aula extra, que será transmitida ao vivo. Então, muito obrigado a todos, até a semana que vem. Ah, outra coisa, peraí. Quero aproveitar para mandar uma mensagem de parabéns para a Zoe Martinez. Zoe, ter você no Brasil é uma grande alegria para todos nós, porque você está ajudando a salvar o nosso país de ter o destino que teve o seu país de origem, que é Cuba. Muito obrigado, um beijão, seja feliz.